É uma mensagem aqui da Bia do Futuro, porque eu esqueci de avisar, né, no começo. Então, lembrando que todos os cards citados nos cenários neste episódio terão suas imagens disponibilizadas tanto no post do Twitter quanto no blog, para conferência e melhor entendimento. Então é isso aí, bora ao episódio. Falows! Olá pessoal, bem-vindos, e esse aqui é o Respondendo na Pilha. Eu sou a Bia e eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco melhor as regras do Magic. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a habilidade Cascata, mas antes vamos às dúvidas dos jogadores. Bia, se eu atacar com um mago aeropólvora e quando a habilidade de voltar a criatura ao campo de batalha estiver no stack, eu ativar o Meridiana do Infinito e pra terminar o turno, e a criatura exilada nunca mais volta? Muito boa essa dúvida. Isso é uma interação muito presente em jogos de Commander e é bem legal. Exatamente, ela será exilada para sempre, pois a habilidade de Meridiana do Infinito encerra o turno. Isso quer dizer que, a partir daquele momento, nenhuma etapa posterior acontecerá. Então, o momento que a habilidade desencadearia, onde a criatura voltaria para o campo de batalha, não vai acontecer e a habilidade não vai resolver. Essa interação é muito legal. Um exemplo bem recente desse tipo de interação é o Becca, a cronologista bruta. E a habilidade dela diz: virar o jogador de quem for o turno pode encerrar o turno. Com isso, habilidades como desenterrar, recurso final, que é um card vermelho, e fala: tem um turno extra após esse, e no começo do final daquele turno você perde o jogo. Com a Obeca e essas interações, você encerrando o turno, simplesmente essas habilidades não vão acontecer, porque o momento que elas aconteceriam vão simplesmente desaparecer. Eles são pulados e vai pro turno do próximo jogador. Então vamos para o nosso assunto principal e polêmico do momento, que é Cascata. Vamos lá ouvir o áudio do Eduardo, que quer exatamente saber um pouco mais sobre a habilidade. Oi, tudo bom? Me chamo Eduardo, você pediu para mandar um áudio por aqui, fazendo minha pergunta. Explica sobre a regra nova da Cascata que mudou, que o pessoal da Wizards mudou recentemente. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Para contextualizar um pouco, vamos só saber o que é a Cascata e o que ela faz. Cascata é uma habilidade desencadeada que funciona apenas na pilha. E Cascata quer dizer: quando você conjurar esta mágica, exile cards do topo do seu grimório até exilar um card que não seja terreno, com custo de mana convertido menor que esta mágica. Você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana. Então, coloque todos os cards exilados dessa forma, que não foram conjurados, no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Essa é a regra da habilidade de Cascata anteriormente. A grande mudança foi no momento em que ela diz: você pode conjurar essa mágica com custo convertido menor que esta mágica. O que acontece agora é que ele vai checar duas vezes. A primeira checagem vai ser no momento de exilar, onde ele vai verificar se o custo daquele card é menor do que o custo de Cascata. Sendo sim, vai parar por ali e ele vai ter a opção de conjurar aquele card, mas somente se o custo da mágica que ele quer conjurar for menor que o custo da mágica de cascata. A grande mudança dessa regra se deu por causa do Valk, que ele tem dois lados, né, duas faces, que é o Valk, o Deus das Mentiras, que tem um custo, uma mana genérica e uma preta, e tem um lado do Planeswalker Tibalt, que tem um custo de mana convertido de 5 genéricas, uma preta e uma vermelha. Então, com a regra antiga do Cascata, você poderia revelar, exilar o Valk até o Valk, onde seria o custo menor, mas você poderia conjurar os dois lados. Então, para mudar isso, ele passou também a checar o custo de mana convertido da mágica, não só do card. Só para contextualizar, tem uma diferença aí que é bom ser esclarecida, né? Que é a diferença entre card e mágica. Dependendo da zona em que os objetos se encontram, eles são coisas diferentes. Por exemplo, se o objeto está na minha mão, é um card. Mas se ele está no campo de batalha, ele se torna uma permanente do tipo que for. Uma permanente criatura, ou uma permanente encantamento, ou uma permanente Planeswalker. Se essas cartas estão na pilha, elas se tornam mágicas. Em qualquer outro lugar, elas são apenas cards. Então, nem sempre o custo de mana convertido de um card é o mesmo do custo de mana convertido daquela mágica. Então, sobre questão de tipos, uma carta, ela tem todas as características que estão impressas nela. Então, no caso do Valk, por exemplo, ele é uma criatura lendária e Planeswalker lendário. Porém, quando ele é uma carta de Planeswalker lendário e um card de criatura lendário, ele tem todas as características impressas. Mas quando ele está no campo de batalha, ele vai ter somente as características da face que está virada para cima. Então, se é o lado do Tibalt, ele vai ser um Planeswalker lendário Tibalt. Agora, voltando a falar sobre Cascata e sobre as cartas que têm face dupla, não são novidades com Kaldheim, né? E não são as únicas que são afetadas por essa mudança de regra. É muito bom lembrar também das Split Cards. É um card que ele vem na horizontal e é dividido ao meio. Então, ele tem dois cards em um. É importante lembrar que não só as cartas dupla face foram afetadas por essa mudança de regra. Também muda qualquer outro tipo de card que tenha características dominantes, como os cards que tem aventura, como os que a gente pôde ver em Trono de Eldraine. Dentro dessas interações, vamos aqui só olhar o caso do Bloodbraid Elf e a Fada dos Desejos. Se o Bloodbraid Elf exilar uma Fada dos Desejos, eu posso sim conjurar a Fada dos Desejos, mas eu não posso fazer a habilidade de aventuras. Por quê? O custo de mana convertido principal da Fada dos Desejos é uma mana genérica e uma azul, que é menos do que o Bloodbraid Elf, que são duas manas genéricas, uma mana vermelha e uma verde. E a habilidade de aventura da Fada dos Desejos já é o custo igual da Bloodbraid Elf, o que não se torna uma mágica válida para ser conjurada dessa forma. Tendo tudo isso em mente, a gente sabe que as cartas dupla face foram projetadas, né, para que qualquer uma das duas faces sejam jogáveis em qualquer situação. Isso foi um argumento, uma declaração da própria Wizards. Por exemplo, se um efeito deixa você conjurar mágicas do cemitério, é esperado que você possa conjurar qualquer uma das duas. Só que na situação da cascata, né, com esse tipo de mágica, virou um cenário de abuso, porque a condição da cascata é que o card ou a mágica seja menor. É a mecânica da habilidade. Então, se você coloca essa permissão, né, para você conjurar cards como o Valk, ser conjurados como o Tibalt em vez do Valk, você começa a abusar e abrir brechas para talvez até um cenário desbalanceado de jogo. Então, é compreensível que essa mudança tenha acontecido. Outro ponto sobre a alteração da cascata, as dúvidas que eu presenciei, né, tanto em grupos quanto no próprio Twitter, foi sobre o primeiro trecho da habilidade, que ele fala, mais uma vez, só pra gente lembrar aqui, Cascata é uma habilidade desencadeada que funciona apenas se a mágica com cascata estiver na pilha. Muita gente achou que foi isso que tinha sido alterado, só que não, essa parte foi sempre assim. Mas o que isso quer dizer, funciona somente se estiver na pilha? Existem muitos tipos de habilidades encadeadas, e geralmente elas funcionam no campo de batalha. Vamos dar um exemplo aqui, sempre que uma criatura entrar no campo de batalha, ou sempre que uma criatura morrer, ou sempre que um terreno for virado para gerar mana. Isso são habilidades encadeadas, que elas esperam algo acontecer em um certo momento do jogo para serem colocadas na pilha. E cascata funciona apenas na pilha, né? Uma criatura com cascata no campo de batalha não vai acontecer nada. Ele vai continuar tendo a habilidade de cascata, mas ela nunca vai desencadear no campo de batalha. Então, agora, sabendo disso tudo, o que vocês acharam dessa alteração? Vocês tinham Commanders ou algum deck de Modern que girava em torno de cascata? Vocês usavam Split Cards ou vocês usavam Cards de Eldraine e abusavam desse pequeno detalhe? Manda pra mim suas dúvidas, manda o que vocês faziam com cascata, fala dos seus decks, manda lá no arroba Playmobia, tô em todas as redes, Instagram, Twitter e no Telegram. Puzzle de regras. Para o nosso desafio inaugural, vou aqui passar para vocês três cards. Chains of Mephistopheles, que uma mana genérica e uma mana preta é o encantamento, e ele fala: se um jogador iria comprar um card além do primeiro que ele compraria em cada uma das etapas de compra, aquele jogador descarta um card em vez disso. Se aquele jogador descartar um card dessa forma, eles compram um card. Se o jogador não descartar um card dessa forma, eles trituram um card. O segundo card do desafio é a Sylvan Library, que é uma mana genérica e uma verde, e também um encantamento. E ela fala: no começo da sua etapa de compra, você pode comprar dois cards adicionais. Se o fizer, escolha dois cards na sua mão que foram comprados neste turno. Para cada um destes cards, pague 4 de vida ou coloque o card no topo do seu grimório. E o terceiro card é o Golgari Grave Troll, ou Troll de Túmulo Golgari, que ele é uma criatura troll esqueleto com custo 4 genéricas e uma verde. E diz: Troll de Túmulo Golgari entra em jogo com um marcador +1/+1 sobre ele para cada card de criatura em seu cemitério e uma habilidade. Você paga 1, remove o marcador +1/+1 de Troll de Túmulo Golgari, regenera Troll de Túmulo Golgari. E tem Escavação 6, que a maioria de vocês conhece como Dredge. Mais um detalhe, vamos lembrar que Troll de Túmulo Golgari está num cemitério. Vamos imaginar o seguinte cenário: você controla a Sylvan Library e teu oponente controla Chains of Mephistopheles. Então, e na sua etapa de compra, durante a sua segunda compra da Sylvan Library, você decide usar a habilidade de Dredge, do Golgari Grave Troll. O que acontece? Então, aguardo a resposta de vocês, podendo mandar lá no Twitter ou no Telegram. É sempre o igual, @Playmobia. Então, nos vemos no próximo episódio.